Eu quero te falar de um amor diferente. Não é como esse amor cantado nas canções. É um amor que mexe com a gente e faz bater mais forte o coração. Esse amor não muda, nunca esquece. E vale a pena a gente se entregar, porque ele transforma totalmente. É de Jesus que eu estou a falar. Quem sabe você usa no pescoço, quem sabe na parede lá da sala. Quem sabe você já leu o seu livro, mas não encontrou cara a cara. Escuta aqui, eu quero te dizer, Jesus é a saída pra você. Ele transforma a dor em alegria, também quer transformar seu viver. Oh, oh, oh, amor diferente com a gente, não deixa saudades, nem faz ninguém sofrer. Oh, oh, oh, amor diferente, que não deixa feridas, transforma tua vida. Jesus é esse amor. Oh, oh, oh, oh, amor diferente, que mexe com a gente, não deixa saudades. Você usa no pescoço, quem sabe até na parede da sua sala. Ah, quem sabe você já leu o seu livro, mas não o encontrou cara a cara. Escuta aqui, eu quero te dizer, Jesus é a saída pra você. Ele transforma a dor em alegria, também quer transformar o seu viver. Oh, oh, oh, amor diferente, que mexe com a gente, não deixa saudades, nem faz ninguém sofrer. Oh, oh, oh, oh, amor diferente, que não deixa feridas, transforma tua vida. Jesus é esse amor. Oh, oh, oh, amor diferente, que mexe com a gente, não deixa saudades. É esse amor.